Identificação: ZYK554, 1030 kHz, AM, Barra Bonita, São Paulo. Rádio emissora da Barra, aperfeiçoando sempre pra tornar o seu dia mais feliz. Rádio da Barra. A emoção está de volta. Brasil sertanejo. Apaixonar. Vou procurar alguém que me queira como eu sou, pra eu dar meu amor sem pensar no que possa vir depois. Vou procurar alguém que receba meus carinhos, que eu não fique mais sozinho a sonhar. E um dia a gente poderá se amar. Emocionar. Quer trancar para mim? A emoção está de volta. Onde João Pedro e Juliano tá cantando, a galera diz o quê? Vamos lá, bebê. O bicho tá pegando e você aí tá esperando o quê? Vamos lá, bebê. Porque samba da lação, cerveja bem gelada. Já preparei o som, paredão no porta-malas. Eita batidão, tá chegando a mulherada. Aumente o som aí que a gente vai cantando pra você. Brasil sertanejo. Simplesmente uma porrada. Joga seu fone, eu quero. Vamos começar? Agora prepare-se para entrar no clima da melhor festa. Brasil sertanejo. Brasil sertanejo. Segura essa emoção. Tá pronto ele ali, pensando e analisando, tá tudo pronto. Lançou o CD ali, vai começar a mixar. A hora que abrir a porteira das mixagens, eu quero ver você juntamente conosco. Brasil sertanejo. Abriu, foi embora e vem a primeira ideia pra dançar. Problema! É madrugada, o carro vai suave, vai cortando estrada. Desta vez sem correria e sem hora marcada. Comigo vai aqueles lindos olhos de Goiás. Atravessei o estado de Minas Gerais, viajando ao lado da mulher amada. O sol bem acanhado aponta por detrás dos montes, deixando toda avermelhada a linha do horizonte. E a gente vai quase parando pra chegar mais tarde. Se ela está comigo eu não sinto saudade, e a viagem fica mais emocionante. Ei, São Paulo, já dá pra segurar a barra sem querer voltar. Carro nessa hora, silencioso como a brisa que corre lá fora.